5972 da Colo 51, controle 1, 19 decimal 8, bom dia. 119.8, bom dia, grato. Depois decolou na sua escuta. Rio 5972, controle, bom dia, contato radar. Controle Salvador, boa noite. O M5837G com o Unifor. M5837, controle, ajuste 1013, via chegada BOMF, desça para 2000. 1013, BOMF, via Salvador, bom dia, boa noite, Sideral 99. Sideral 9971 no pronto para Copa. Federal 9971 para Guarulhos, autorizado o nível 360. Decola da pista 10, com primeira curva à direita. A saída será da El, Leda, após Leda, Crate, aerovia Upper Zulu 14. Gruf, Upper Zulu 16, Belo Horizonte, após direto Trive, Upper Whisky 58, Poços de Caldas, e após direto Guarulhos. Controle Salvador 119, decimal 8, aciona 5170, Sideral 9971. 9971, autorizado Guarulhos, 360, decolando a 10, com curva direita, na Dael, Leda, na seguida Crate, Upper Zulu 14, Gruf, Upper Zulu 16, Belo Horizonte, Trive, Upper Whisky 58, Poços de Caldas, Guarulhos. Chama o controle 198 e aciona 5170. Correto, chame pronto para estacionamento, Sideral 9971. Eu já estou pronto. Para 2000 com 1013. 2000 com 1013, chegada vale. Gente, autorizado, seu estacionamento, chame táxi, Sideral 9971. Chame táxi, Sideral. B716, localizador em aproximação. Checa o trem, chame a torre. 1186. obrigado, 5796. Boa noite, Hermes, 5796. 717-16, ele pouso pistola 0, vento 0,80 graus, 0,8 nós. Tem livre pouso, baixar checado 9908, chame Recife, 13325. 13325, sete. Rio 5972. Na escuta, prossiga. Após da El, Líder. Após da El, Líder. Líder. Afirmativa, após da El, Líder. Rio 5972. Rio 5972, voando Leda, Chami, Recife, 13325. 13325? Afirmo. Sente, concentro Recife, 13325, muito obrigado, bom trabalho. Solo ao 59, táxi via Alfa, Kilo para o Pátio 3. Vai observar o tráfego da Sideral, 173-300, que vai iniciar táxi no Pátio 3. Alfa, Kilo, Pátio 3, 5 7 0 Sideral está pronto para o táxi, com dois a bordo, galeão alternado, 3:25. Sideral 9971, táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera da 1-0, chame pronto para decolagem, ajuste 1-0, 1-3. Mille 13, chamará para decolagem, no ponto de espera, Sideral. Está pronto o ponto de espera, Sideral 9971. Sideral 9971, na linha decola, vento 080 graus, 08 nós. A linha decola, Sideral 9971. Federal 9971, decola 05, controle 1, 19, destino 8, bom dia. 19-8, bom dia, Federal. Controle Salvador, bom dia. Sideral 9971. Para Dael. Sideral 9971 no controle, aciona a identificação. Airente, se possível, lembra da presença. Decolagem da pistona zero com primeira curva à esquerda, saída Pucca, transição Caju, controle Salvador 1, 19 decimal 8, aciona 5146, TAM 3305. Realizado Recife 330 por esquerda, 50 decolando da 90 curva à esquerda, Pucca Caju, 198 controle, 5146, transporta 3305. TAM 3305 correto, chame pronto para pushback saneamento. Já, repórter. No 805, está sua vitoração para sequenciamento esquerda proa 020. Continue descendo para 2000 pés, está limitado pelo localizador. Ok, 020, limitado pelo localizador, descendo para 2000. No 805, para interceptar o localizador, direita proa 075, livre LS, aguarde transferência. 075, aguardando transferência. Web 837, localizador, chega o trem, torre 1186. Torre 186, boa. Boa. Salvador, web 5837, full LS, baixado, travado. Objeto 5837, livre pouso, pista 10, vento 090 graus, 08 nós. Livre pouso 10, 5837. Federal 9971 no Recife em 1288. Recife 1288, Federal 9971. 1805, complete aproximação, torre 1-8, meia dúzia. Boa noite, Bono 020, informação Alfa. Com 020, boa noite, acione identificação autorizada Mari, desça 2 mil pés, o ajuste no 03. Pista operante, independente, chegada Mari, 03, com 1020, só confirmando a altitude, por favor. Agora no 013. 0013, possível. Qual a altitude autorizada? Ok, 2 mil pés, está livre. Sente grato, 2 mil pés. Solo 1-2, virando à direita, táxi via Alfa Kilo, parte 3, posição meia dúzia. Alfa Kilo, parte 3, meia dúzia, 5837. 1805, vento 090 graus, 08 mais. Livre pouso, pistão no zero. Livre pouso, boa, 0805. Solo aos 1-5, livre direita, táxi nessa frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, reporte da 1-805. na 020, estabilizado final ILS, reporte estabilizado. Estabilizado final ILS, reporte estabilizado, gol na 020. Gol no 643, boa noite, adicione identificação, autorizada a chegada boa, ofereça 4 mil pés, o ajuste no 0 no 3. Boa noite, 05, táxi de Alfa Juliette, portão número 3. Alfa Juliette, portão número 3, obrigado.